Subiram com Zorobabel os sacerdotes do Senhor, em suas vozes a canção e a alegria é clamor. Seraías e Jeremias, Esdras, confirme coração. Diante de ti, ó Deus, levamos nossa adoração. Louvemos na dedicação. As portas se abrem, é tempo de adoração com cântico. Levitas com seus cânticos, Matanias e o povo aclama, purificamos nossas vidas, prontos para te louvar. Cantores da aldeia e da campina, em unidade vamos nos erguer na casa do Senhor, a sua glória. De Jerusalém ecoa em meio ao meu ser, com mãos levantadas ao céu, teu amor vem nos envolver. Desde os dias antigos, teus louvores vão soar na pulsar nas muralhas de Jerusalém.